gente comigo. Eu creio no poder dos joelhos. Coisa linda, diz eu creio. Eu creio no poder das mãos. As mãos que se levantam. Eu creio sim. Eu creio no poder da oração. Por isso eu vou levar. Vou levar meus problemas pra Deus. Entregar meus problemas pra Deus. Abençoar.